Aqui estamos com o treinador Miguel Valença após este jogo, que foi bem disputado, diria eu, resultado de uma vitória de 1-0. Está feliz por este resultado no primeiro jogo? Logicamente, mas eu não podia esperar um início melhor. É para isso que nós trabalhamos durante a semana. Sabíamos as dificuldades que íamos ter, estudámos bem a Leiria, conseguimos anular os pontos fortes deles, que era o espaço interior nas costas dos nossos médios. Fizemos o nosso trabalho defensivo e muito bem. Numa das transições e numa perda de bola do adversário, conseguimos reagir bem. Na transição fizemos o gol. Tivemos mais de duas oportunidades ou três para poder fazer. Eu que me lembro, se tem um remate à baliza como uma guarda-redes, faz uma boa defesa, uma grande defesa. Criaram-nos perigo através de cruzamentos. Nós já estávamos à espera disso também. Trabalhámos isso durante a semana toda. E foi uma vitória do querer, da garra, da união e do sacrifício que esta equipa tem que ter até o final da época. E quais as aprendizagens deste jogo para o próximo ainda ser ainda melhor? A continuar. Nós temos que continuar porque isto é apenas um jogo. Foi o primeiro jogo, são 3 pontos. Acabou. Fecha hoje, fechamos o capítulo Leiria, agora começamos a pensar a partir de terça-feira, no dia. Mais um jogo muito difícil, contra uma excelente equipa. Levamos que este grupo está aqui para continuar e para lutar por 3 pontos, não seja fora. E quais foram os pontos mais fortes do Oliveira neste jogo? O querer, a vontade, a união que já existe dentro do balneário, conseguimos transmitir para dentro do campo. E só assim é que conseguimos este objetivo, que era pontuar, mas se conseguíssemos os 3 pontos, conseguimos, estamos felizes, contentes, apenas um jogo. Agora pensar já no dia, que é o nosso próximo adversário, este já está para trás.